Afirmativo, 5. Azul, Alfa Zulu Lima. Dia Alfa Zulu Lima, prossiga. Alfa Zulu Lima, encontro no Parque 3. Solicito autorização para efetuar um cheque de reatores de alta potência na interseção Golfo do Ataque 2. Ok, tá coordenado já com a Sahara, confirma? Positivo, o Sahara está ciente. Ok, o solo está ciente, está autorizado iniciar o deslocamento aí via Kilo, Alfa até a interseção Golf, chame na interseção Golf para início do cheque, ok? Alfa Zulu Lima. Ciente, chamarei na interseção Golf, obrigado. Placa Azul. Bom dia, tá 3520, tem aqui o 190 aprovado, aceita? Com certeza. Ok, o TAN 3520 autorizado para Aracaju, nível 190, decola da pista 10 com curva esquerda, subida Fuca, transição Caju, transponder é o 5434, controle em 119.8, cortejo. 190 para Aracaju, Fuca, Aracaju, 5434, transponder, 19.8, 3530. Correto, só confirmando, pista 10, curva esquerda, chame para o acionamento, portão 3, TAN 3520. Autorizado acionamento no 3, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 5, tá 3530. Whiskey Village Quebec. Consiga, Whiskey Village Quebec. Uma solicitação de reboque pushback da posição 5 aqui do Pátio 3 para a posição de número 1 do Pátio 1. Autorizado a iniciar no Pátio 3, chama para ingresso no principal, Whiskey Village Quebec. Afirmativo, chamarei. Da TAP, PLD de 80, com 2 horas, alternando o retorno. Está livre o táxi, à sua direita, chama no ponto de espera para fora da decolagem. Tá parado. Está livre a linha decolada 10, o vento é 150 graus com meia dúzia de nós. Voltar 3520, decolou ao Zuno 7, controle em 19-8, bom voo, boa noite. Obrigado, boa noite. Paulo Salvador, Juliette, Quebec, pronto para ingresso, Patuna. Autorizado ingresso, reporte ao terminal, Juliette, Quebec, no portão 01. Afirmativo. 3520 no perfil, 3520. Bom dia, Juliette Quebec. Ok, está autorizado o início do teste. Qual o tempo previsto para o teste? Ok, ciente, está autorizado o reporte ao término do teste. Azul, Alfa, Azul, Lima. 3520, chama registro 1245. Afirmativo, chama Recife em 125, decimal 45. 1-2685 ou ainda 1-3-3, decimal 2-5. Boa noite, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APRA Zulu 21 até Trive, após seguir conforme o plano apresentado. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida Arbor, transição Elefa, o transponder é 5450 e o controle em 119.35, cotejo. Upper Zulu 1 até 3, após conforme o plano de voo. 450, transponder, controle 1936. Pro gol no 8 ou no 7. Correto, gol no 8 ou no 7, chame quando pronto para o acionamento no portão 5. Camarada, quando pronto, gol no 8 ou no 7.